ideia agora é de quebrada. A ideia agora é de gente sofrida, ralada, esperando seus sonhos um dia acontecer, esperando que um dia possa ver seus moleque na escola, nada de esquina, que nem um prego safado passe por cima, ignorando a justiça e a lei. Se essa merda acaba, juro que não sei. A vida fica foda, muitos vivem sem razão, juventude perdida nesse mundo cão. Homens doentes governam tudo, esguelam nossa autoestima, nos deixam mudos. Meu Deus, eu tô ligado que isso tem que mudar. É sofrimento em toda quebra, em todo lugar. Distrito Federal, no Brasil inteiro, crianças são criadas como porcos em chiqueiros. Saúde só com grana é garantido, pra quem não tem tá ferrado, fudido, perdido. Falsos profetas agora em evidência, o homem assinando sua própria sentença. É negro matando negro, branco matando branco. Com certeza nesse mundo não existe nenhum santo. Estamos no inferno ou no céu, porque tudo por aqui tem gosto de fel. A ideia agora é de quebrada, quebrada. Outro dia eu tava só de boa observando, no centro da Ceilândia tanta gente andando. Parei, sentei, comecei a imaginar, vou dar um tempo, vou ver no que vai dar. Vejo mãe de família correndo atrás do arroz, do feijão, quem sabe mais. Fico puto só de imaginar, porque uma mãe tem que se humilhar pra garantir o leite das crianças. Mas pode crer, véi, nunca perde a esperança. Como diria alguém que tem que respeitar, humildade e coragem são nossas armas pra lutar. Pá, pá, altos teco, caralho vem de dentro daquele boteco. Não acredito que aconteceu de novo. Na mesa de sinuca, um vacilo, mais um corpo. A parada que é foda, pode acreditar. Tanta gente mudando, tentando se safar. Esquece que em todo lugar tá desse tipo. Minha mente tá confusa, aqui não fico. É, parece que perdi a calma. Não sinto meus pés no chão, somente a alma. Aí, cabala, deixa rolar. A vida é sem valor nesse lugar. A ideia agora é de quebrada, quebrada. Quebrada. Agora eu tô pagando pra ver se é rico ou só pobre que merece morrer. Pode crer, meu Deus, é todo mundo igual. O homem nasce, cresce, é mesmo um animal. Só o tempo dirá se é preso ou predador, sobrevivendo numa selva de pedra ou de barraco. Um barão veio na área e se arrependeu. Será que todos somos filhos de Deus? Os valores se perdem e acaba nisso. Recém-nascidos achados em latas de lixo. Uma pergunta tão fácil de se fazer, uma resposta decente e difícil de se ter. Se um moleque é granado, nascido em berço de ouro, cresce atrás dos lados, é só decepção. Outro moleque é quebrado, favela, nasceu no morro, cresce e adianta os lados. Pode crer, irmão, então, acorda periferia. Eu tô ligado que é foda de barriga vazia. Não desista, dê pouco tempo ao tempo. Chega de andar contra o vento. Não é grana dessa vida que eu espero. Com a merreca que tenho, faço tudo o que quero. Ganância e ambição, todo mundo tem. Mas não esqueça na história o nome de alguém. Ambição trouxe traição e desespero. Judas traiu Jesus por 30 dinheiro. E aí, tá parado esperando a vida melhorar. Um pássaro na mão deixando o resto voar. Por isso eu digo e repito, agora é nossa hora. Levanta a cabeça, vamos mudar na história. Reconhecendo que a batalha é dura, tem que se mexer. Melhorando a quebra pros filhos que vão ter.